lado feminino. Face eterna. Vem com nós, vem com nós. O exército de Deus na correria é sagaz. Vem com nós, vem com nós. Na batalha pela vida, nossa guerra é pela paz. Vem com nós, vem com nós. O exército de Deus na correria é sagaz. Vem com nós, vem com nós. Na batalha pela vida, nossa guerra é pela paz. Na guerra da vida, combate blindado, batalha travada. Combinado, aliados na luta, é coletivo, esquece, descansa, é tempo perdido, está no confronto, é repressão, bum, pá, é explosão, ação no comando, é Deus um poder, garante o futuro, é vencer. Esqueça o fim, a dor é constante pro derrotado, inferno é de hoje, é fogo cruzado, ambos os lados, fique de pé, esteja armado, viver é lutar, morrer é lucro, esteja com Cristo, ele é tudo, tem que lutar, não dá pra fugir, a guerra só acaba quando o último de nós cair. Vem com nós, vem com nós. O exército de Deus na correria é sagaz. Vem com nós, vem com nós. Na batalha pela vida, nossa guerra é pela paz. Vem com nós, vem com nós. O exército de Deus na correria é sagaz. Vem com nós, vem com nós. Na batalha pela vida, nossa guerra é pela paz. Eterna rap gospel novamente apresenta testemunha ocular de um passado que condena pra honra e glória. Eu tô aqui firme e forte com a fé no exército de Deus, aonde ele me quer. Soldado do Senhor, lealdade na risca por ter passado do 18, contrariando o estatístico. Pois a peleja é difícil pra mim e pra você, mas eu louvo cada dia, pois eu sei que vou vencer. Cê consegue entender, cê consegue chegar, ver todo mundo reinar na glória e você aqui ficar. Com sentimento de esperança pelo fim da guerra, sonhando com a paz, mas a paz não prospera. Mas como assim seguir em frente? Parar ou desistir? Porém Jesus foi adiante pra suas falhas redimir. Hoje te apresento a salvação, um presente pra você, no limite da humildade pra Jesus prevalecer. Vem com nós, vem com nós. O exército